20 anos errando, sente quanto comigo é preto no branco. Eu tô no ponto, na mão, uma serva vale amar. A flor da pele pra beijar e atirar. Tem, eu tô pronto, quero os melhores baseados do mundo. Moro na cidade mais bonita do mundo. Esclareço alguns, eu desconfundo. Fui maltratado por algumas dores, mas sigo imune. Eu tenho os amigos mais fiéis do meu lado. A família mais linda, os melhores aliados. Fecho com a banca mais fora do rap. Me chamam de Felipe Red, o mais bolado. Rap RJ, levadas, becks, bebidas. Nós somos foda, eu disse. Nós somos zica. Odeio caretas, detesto drogados. Mas com uma caneta e um baseado eu faço a letra mais pica. Geral com a mão pra cima, RJ. Estilo livre de paz. Perigo, mas não se iluda, amigo. O mundo nunca foi melhor que isso. Lancei um riso, sigo debochado, se pá. Foi a forma que eu encontrei de conservar o que eu valorizo. Medíocres raciocinam até onde convém. A gente não, a gente pensa até enxergar além. Entre a loucura e a genialidade. Superficial é achar que a vida é feita só de profundidade. Sem help dos crentes, mas sapiência. Se Deus é perfeito, ele é indiferente. Nem toda rebeldia é inteligente. Mas como sempre, toda inteligência é rebelde, entende? Eles criam rap fraco. Nosso som é de vagabundo na base da intuição. Enquanto derrotados preferem vitórias baratas. Nossa ambição segue do tamanho do mundo. Geral com a mão pra cima, Jota. Estilo livre. Estilo livre, estilo livre, viva. Estilo livre, estilo livre, viva. Estilo livre, estilo livre, viva.